72, desce para a nível de Rio 090, terminal 0019. Aplicando 972. Aterrizado, o 224 e já visual. Essa é a Rio 024, no outro decimal 95. Completa, 14 18 95, boa. Torre Salvador, boa noite. O 224, passarela, transferindo, estabilizado. Passarela, 224, boa noite. Continua a transformação, o artista está livre, a gente não vai no nosso. Sua escuta 224. E eu mantenho o nível de 1 no 405, ele é o 120, de 1, boa noite, ele está com nós. Desça para 2010, autorizado o sinal do segmento até o 76, está estabilizado no nosso navegador. 2000, livre e alerta 76, igual a 2200. 1976, desça para 4010, que nós já permanece no 019. Rádio 406, posição 15, libere via eco, táxi em alfa, quilo, pátio 3, posição 2, Romeu. Poderia confirmar novamente, 406? Afirmo, liberando agora via eco, táxi em alfa, quilo, pátio 3, posição 2, Romeu. Eco, alfa, quilo, pátio 3, posição 2, Romeu, azul 406, assisto. Passarelo 2224, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-3, 0 graus, 1-3, mais. Livre, pouso na 1-0, 2-2, 2-4, passarelo. Na 3308, desça via chegada da NED 1 para nível de 1050, QNH na 099. Mike, aqui Golfo, Sirius. Mike, aqui Golfo, encontra-se estacionado no gate 4, solicitando autorização de reposto até a posição 1, Romeu, do pátio 3. Sim, Mike, aqui Golfo, autorizando reboque, reporte, ingressando no pátio 3. Usando reboque, Mike, aqui Golfo, reportar para ingresso no pátio 3. para 228, chame a torre, 198, decimal 95. 1895, 228, boa noite. Torre, Tomadouro, 1228, boa noite. 1228, boa noite, ponto autorizado, pisco 10, 21, 3, 0 graus, 169. Ponto autorizado, 1228, pisco 9. Polícia passada pelo nosso controle foi de um Romeu. 21 Romeu. 1228, prossiga o táxi Alfa até antes da entrada do Pátio 3, táxi Kilo, aguardando para o ingresso. Alfa, aguardando o táxi para o Pátio 3, táxi Kilo. 228. Estabilizado no LS, bom, 972, campo 2. 972, chama 3118, decimal 95. 18, campo 5, bom, 97. Salvador, boa noite, voo 972, estabilizado, LS, campo 2. Voo Gol 1972, continua aproximação, vai neutralização do ponto. Guardando, Gol 972. Mais quem que Gol foi solo? Mais quem que Gol foi na escuta? Pela nave no ataque alfa no nave da Gol, irá passear para a posição 1 no Lima, de passagem a mesma para o parqueamento após prosseguir para a posição 1 no Romeu. Ok, mais quem que Gol foi dando passagem à nave da Gol. Logo em seguida a gente prossegue. Uno 228, prossiga Kilo, posição Uno Lima, no Pátio 3. Kilo Uno Lima, Uno 228. Na cara está impressa como Delta, deve ser a primeira esquerda aqui, confirma? Afirmo, a primeira esquerda, tá, que foi Kilo, já foi solicitada a modificação da, na carta, ok? Sim, foi para sanidade do mundo, né? Falando de foto. Bom, não é? Agora Vietnã 3398, boa noite, final da pista 10, estabilizado e checado. Vietnã 3398, boa noite, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 13, 0 graus, 14 nós. Autorizado, pouso na pista 10, na 3398. Copia? Autorizado para a Vitória da Conquista, via Rota Autônomo, voo nível 180. Prefeito Said Ardor, 1, após posição Alexa, responde 5575, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Ok, autorizado 80, no sentido Ardor 1, Ardor 1, Alexa, 5575, 208, frequência 2218. Passaia 2228, correto, parte 3, chama então, pushback, acionamento. Toma lá. Então, 3398, no solo aos 38, libere via Fox, táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Fox, Alfa, Juliette, portão 02, da 3398. Reporta, Fernando Rebosta, bom dia, abraço. Gente, bom dia, Mike, que louco. passarinho 2228. Passarinho 2228, autorizado na passagem. Autorizado na passagem, 2228. Para o passo passarelo 2222, POB 41, está com 3 horas e 20, alternando Salvador. Passarelo 2222, autorizando táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1, táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 08. Passarelo 2222, copia. Táxi via Pátio Índia, ponto de espera 1895, passeio 2228. autorizado a Liane de Platinum 0, vento 1-3, 0 graus, 1-3-2. Avião decolar, 4-2-2-2-2. Passaremos 2-2-2, antes do sinal 251, o senhor nos responde 5575 e chame o controle Salvador no 20-8. 5575, estacionado, 20-8, passarei 2-2-2. Chame Salvador, passarei do 2-2-2-8, decolar no terceiro da Avo 1. Passarei do 2-2-2-8, contato radar, se você restrição no Arizona 8-0. Após o vídeo, vai ser utilizado direto alerta. Ok, sem restrição, sobre o 180, direto alerta, patrulha 2-2-2. 3170, boa noite, autorizado direto Bruna. Meu separador de metais, aí chama 018, autorizado final de LSSC. Passarelo 2228, sendo centro de Recife, M28, decimal 8, ao término 35, decimal 3. 3228, 353, passarelo 228, grátis.